Decadentes, está começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes no ar. Decadentes, está começando, pode comemorar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 460. 460 programas, meu povo. É. Eu sou Jairo Viana. É, estou aqui com os culpados de sempre. Com a formação completa hoje. Numa semana em que eu esperava 6 pontos, mas vieram 3. Um jogo bom e um jogo bem ruim, como esse de hoje, né? Hoje a gente tem bastante assunto para comentar, 2 jogos, mas realmente o clima para o de hoje está ruim, como diz. Vou começar por ele, nosso correspondente internacional, o nosso Marcelo Beckler, do América. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Vamos aí, né? A gente quebrou uma imprevisibilidade, mas depois voltamos ao normal em tropeços inexplicáveis contra times da parte de baixo da tabela, né? Deixamos o CRB ganhar depois de 13 rodadas, sem saber o que era vitória. E numa partida, né, que está sendo homenageada por essa linda camisa do Cambridge United. Eu só acho que o sentimento de toda a torcida com a qualidade do futebol do time hoje. Você sabe que sua câmera está tipo Minecraft hoje, né? A internet na Inglaterra é ruim? O pior é que a internet é boa, mas está com uma chuva com um vento forte aqui. Acho que pode estar complicando o sinal do Wi-Fi aqui. Sei. É, para comentar, já que nós estamos aqui, vou chamar o nosso especialista em vídeo de Minecraft, Lucas Deleucas. Como é que está a sua situação aí? A sua não, a sua está claríssima, está limpíssima. Pois é, tem tanto tempo que a internet está boa. Brasil superior. É muito superior, né? Porque quem é Inglaterra perto de Brasil? Me ajuda aí, né, gente? A Inglaterra não tem um menino Ney. Inglaterra não tem um luva de pedreiro. Inglaterra tem várias coisas que o Brasil tem, Inglaterra não tem. Fato. E aí, como é que foi a semana aí? Triste, né? Eu até discordo um pouquinho de você. Eu acho que não foi um jogo bom contra a Ponte Preta, não. Mas a gente acabou ganhando. E hoje um jogo ruim, péssimo, né? Horrível. E a gente perdeu de novo. É a consistência que tá faltando pra gente voltar definitivamente na briga pelo acesso. É complicado, meu amigo. Não tá fácil, não. E por último, mas nunca menos importante, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Dê seu boa noite e já emende com 2 resumos de uma vez só. Boa noite, pessoal. Pois é. Nós jogamos contra a Ponte Preta na terça-feira, e a gente está com, vamos falar das coisas positivas, né? A gente tem uma coisa boa em Campinas, né? Porque as nossas 2 vitórias nessa Série B, fora de casa, foram em Campinas. Nós jogamos contra a Ponte, um time um pouco diferente do que jogou os outros jogos. O Lisca vem fazendo esse rodízio aí que a gente vai comentar no programa. Que eu não, eu acho que você tem que, eu acho não, essa é a minha opinião, você tem que encontrar o time ideal e mantê-lo, não tem que ficar buscando uma solução onde ela já está lá, e a gente sofreu isso hoje, nós vamos falar sobre isso. Bom, acabou que a gente ganhou de 2-0, mas a gente teve 2 baixas ali significativas. A primeira delas, o Alê, que tomou o 3º amarelo, e a segunda, o Elizari. Como na Série B a turma bate e não é punida, né, bicho? É impressionante. O time da Ponte Preta arregaçou o nosso time, bateu no nosso time o tempo inteiro. Inclusive tirando um jogador nosso das próximas partidas. E cartão muito pouco, expulsão não existe. Então, assim, mas é Série B, né, cara? Não tem visibilidade, não tem nada. Então os caras descem um cacete mesmo. Mas enfim, vencemos a segunda fora de casa, a primeira no retorno. O que nos deu muita confiança, muita esperança, que hoje a gente venceria. A gente pegou o vice-lanterna, que não vencia desde julho, o time não vencia, vice-lanterna não vencia desde julho. 13 partidas sem vitórias, como o Decabits aí mesmo falou. Então, assim, essa turma que gosta de investir em cabeça de cavalo, fala, é um jogo que o América adora entregar os pontos. Pior que a gente acaba concordando com isso, né? Porque não faz sentido você perder pontos pro CRB. Não faz sentido. Se você quer realmente subir. E se a gente vence, hoje a gente estava no G4. Nós entramos com duas substituições, duas mexidas no time que deveriam ser feitas, não tinha o que fazer, que é o Alê, que estava suspenso, e o Elisário machucado. O Lisca escolheu, para mim, ele escolheu certinho, ele escolheu o Alisson e o Felipe Amaral. Mas aí ele me inventa Daniel Borges na direita. E me inventa Fabinho no lugar do Adson. O Adson que vinha fazendo boas partidas. E o Matheus Henrique fez uma boa partida contra a Ponte Preta também. Não dá para entender, não tem o que entender. Eu não vi a entrevista coletiva do Lisca, e sendo muito sincero, não quero nem ver, tô com preguiça disso aí. Foram essas mexidas que o Lisca fez e o time, tanto é que o primeiro gol, numa falha do Lucão, que vinha numa boa sequência com a camisa do América, mas ele deixou o Anselmo Ramon virar e chutar, o Elias fez uma boa defesa, mas aí Daniel Borges olhando, Ricardo Silva olhando, todo mundo olhando, como se o jogo não tivesse acontecendo. Aí o jogador do CRB vai lá e faz o gol, 1-0 para eles. Mais uma vez a gente tem que correr atrás do resultado. A gente até encontra um gol no primeiro tempo, uma boa jogada do Fabinho, e um bonito gol do Rodriguinho, que vem regulando, fazendo boas partidas, mas também comprometeu no final, nós vamos falar sobre isso. E aí vem o intervalo. O Lisca tira o Alisson. O Alisson estava fazendo uma boa partida? Não estava fazendo uma boa partida. Mas o problema é você colocar o Moisés. O Moisés é um cara que eu agradei demais da contratação. Me surpreendeu a contratação do Moisés. Que eu queria demais ele aqui. Mas ele não está querendo jogar bola. Ele está querendo se divertir. Já está com muito dinheiro. Parece, né? Eu não conheço o Moisés e tal. Mas parece que, pelas postagens dele em rede social, parece que ele tem uma vida muito estável. Como se diz, com burro na sombra. Então, assim, essa semana mesmo, a turma até me mandou, porque eu parei de segui-lo para não ficar tão puto, sabe? Mas acabou que eles me mandaram, ele fazendo um churrasco, música ao vivo, porra, bicho. Tem problema nisso? Porra, para um atleta fazer isso durante a semana é complicado, sabe? É um trem, não é legal esse tipo de comportamento. Refletiu-se em campo. Se o Moisés tivesse entrado no segundo tempo, tivesse corrido, tivesse mostrado empenho, vontade, tivesse dado passes decisivos, desarmado, enfim, feito o que um camisa 8, que foi a posição que ele entrou, deve fazer, a gente não estaria criticando ele aqui, pelo contrário, estaria elogiando. Não estou falando que ele tinha que fazer gol, nem nada não, mas assim, ele substituiu um jogador que não estava bem na partida, que é o Alisson, e ele conseguiu ser muito pior que o Alisson. Isso é muito preocupante. Então, assim, essa semana a gente já teve o Rodrigo Varanda falando que não vai mais jogar futebol profissional e tudo. Acho que o Moisés também pode... Moisés, não só o Moisés, mas alguns ali podiam tomar a mesma decisão do Varanda, sabe? E aí tivemos mais algumas substituições que o time não correspondeu. Nós tomamos o 2-1 num piruzaço do Elias. Isso a gente já falou aqui várias vezes, a gente vem falando isso desde 2023. Mas vamos focar em 2024, né? Porque alguns falaram pra gente esquecer 2023, vamos pensar em 2024. Quantos pontos o América perdeu por causa de falhas de goleiro? Quantos pontos? O que o América perdeu esse ano por falhas de goleiro? E eu duvido muito que o CRB conseguisse fazer um gol no América. O jogo ia caminhar ali para o empate. Nós tomamos um gol, um piruzaço, uma falha, sabe? Chute fraco, é difícil a gente... É ruim ficar só criticando, mas... Então a gente tomou 2-1, não tivemos força para reagir. No final do jogo aí entrou... Não vou nem falar o que eu acho desse sujeito, mas entrou o Vinícius, que eu não sei por que ele entra no jogo ainda. Entrou o Vinícius e fez uma jogada na linha de fundo ali, com aquela preguiça doida dele lá, até você ver como é que o CRB é ruim. O Vinícius conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo, tocou para trás e o Rodriguinho perdeu um gol que não se pode perder, sabe? E é isso, perdemos de 2-1. Há esperança no acesso ainda? Claro que há, mas eu não vejo esse acesso não, porque para ter acesso, para conseguir o acesso, a gente tem que vencer fora também. E a gente tem que performar fora, a gente tem que jogar bem fora, e fora a gente não joga bem, é o que o Lucas falou. Nós vencemos a Portuguesa, a Ponte Preta, mas não vencemos jogando bem. Nós vencemos porque a Ponte Preta é ruim. E hoje, por exemplo, a gente iria empatar com o CRB, só não empatou com o CRB porque a gente tem um goleiro ruim, é isso. Então, assim, uma semana de altos e baixos. Para mim, o Lisca hoje errou muito mais do que acertou. Na verdade, eu acho que ele não acertou em nada. Até que ele acertou na escalação inicial ali, talvez os substitutos de Elisari e Alê, ele até que foi bem. Mas o resto, ele não foi bem. Empate, derrota amarga. Sexta-feira a gente tem mais um jogo aqui dentro, horário ruim, nós temos que vencer. E é triste o cenário que nos aguarda aí para esse melancólico 2024. É, eu penso assim, né? Eu acho que nós temos aí 9 jogos ainda. Com o jogo de hoje, a gente tinha a possibilidade de perder 2 e empatar 2, e nós perdemos 1. Então, se a gente quiser subir, a gente só tem a possibilidade de perder 1 e de empatar 2. Então, nós estamos queimando nosso cartucho. Eu ainda acredito que nós vamos subir. Eu ainda acredito que nós vamos sofrer, e sofrer bastante. Mas eu ainda acredito no acesso. Temos aí 5 jogos em casa. Temos que virar essa maré. Vamos tentar fazer isso aí, ver o que isso acontece, né? Felipe, sua impressão? Assim, coisas que não dá para entender. Eu acho que o Lisca pode até ter acertado na reposição das peças que a gente perdeu por obrigação, né? No caso, o Ale e Elisari. Mas, assim, colocar o Daniel Borges em campo mostra por que ele foi reserva do Diego Ferreira, muitas vezes. Não é um jogador confiável. E no lance do gol, ele conseguiu errar 2 vezes. Porque a jogada que começa o gol, ele tá tentando proteger a bola, que a bola tá indo pra linha de fundo. Aí ele tá protegendo pra bola sair. Ele consegue o cara passar ele, mandar a bola pro meio da área. Aí meio que sai um baixo, rebaixo, a bola vai lá pra ponta esquerda, do nosso lado esquerdo, né? Eles começam a jogada lá e sai o gol nesse lance. É o mesmo lance, assim, em sequência, assim. E ele consegue não acompanhar o mesmo ponta que ele deixou pegar a bola de volta. Ele tá marcando o cara, ele deu o goleiro fazendo uma defesa, ele não vai direcionar a bola. O Ricardo Silva tá marcando ninguém, também não vai direcionar a bola, é um erro. Mas ele tá marcando ativamente o cara que fez o gol, e o cara vai em direção à bola, depois da defesa, e ele fica parado no mesmo lugar que ele tava. Deixa o cara fazer o gol. Então, assim, é complicado. E eu acho até que... A única discordância que eu tenho atrás é que eu acho que eles marcariam, sim. Vale lembrar que antes eles fizeram gols, meteram 2 bolas na trave também. E eles estavam em cima da gente, a gente estava entregue. A gente não conseguia nem criar um lance de contra-ataque, porque o Jonas não consegue nem segurar uma bola na frente. Você manda a bola para ele, ele consegue ganhar uma de cabeça, ele consegue reter uma bola. E quando ele pega um pouco mais de marcação, ele não consegue devolver a bola para ninguém. Então, assim, a bola não parava no ataque. Era só ataque do CRB, ataque do CRB. Uma hora entra. Entrou num peru. Mas eu acho que, fatalmente, se não entra ali, eles fariam um gol até o final da partida, porque... Nem contra-atacar está conseguindo, né? E assim, eu acredito que as mudanças do Lisca não seriam muito diferentes ali. O Vinícius acabaria entrando na ponta esquerda no lugar do... talvez sacasse até o Rodriguinho, dependendo da situação. Não, aí eu discordo de você. Rodriguinho... E tem muita gente para sair antes do Rodriguinho, mas muita gente. Tem, mas eu acho que talvez, se o jogo tivesse empatado, ele talvez não tirasse o Felipe Amaral. Ele talvez tirasse o Rodriguinho para jogar o Vinícius. Falando assim, ele fez isso para A começar do ídolo. Não jogou nada hoje, mas o Juninho não jogou absolutamente nada hoje. Nada. Ele perdeu bola, ele errou passe, ele errou tudo hoje. Mas qual foi a última vez que ele jogou bola? Cara, olha para você ver. Hoje na armação do... Hoje o meio era Felipe Amaral e o Alisson de volante, e um meio formado por Fabinho e Juninho. Cara... Qual é a chance de um desses dois armar uma jogada? Pode jogar 1000 horas que não vai armar uma jogada. Não é dos caras, velho. Não é. O que os dois sabem fazer é paredinha com lateral. É a única coisa, é a única jogada deles. Ali mais na frente. É isso. Vai armar o quê? Entendeu? O Brenner não vai voltar pra fazer um pivô, pra fazer alguma coisa. Ele vai voltar pra marcar. Então não adianta, cara. Entendeu? Então, Rodriguinho... Antes de tirar o Rodriguinho, você tem que pensar seriamente em tirar o Juninho, o Fabinho, certo? Isso no meio de campo. Ou mexendo, ou deram uma ideia, ou bota o Matheus Henrique, vê qual é que é. Ele jogava no meio. melhor do que isso aí, bicho. Tem um monte de coisa para fazer. Rodriguinho ainda estava tentando alguma coisa. Agora esses caras estavam mal. No Alisson, a gente ainda pode falar que é falta de ritmo. Ainda dá para usar esse álibi ainda. Mas os dois não, cara. Juninho e Fabinho hoje, negação. 0-0-0-0. Até na assistência foi uma assistência meio culposa, né? Porque ele não, cruzou total, a bola pro Brenner. Total. A bola foi atrás, o Brenner não conseguiu meter a bicicleta, deu sorte, porque senão. Como dito no grupo aí, o gol saiu porque o goleiro ficou assustado sem saber se era um voleio do Brenner ou se era um princípio de AVC. Desse jeito. Lucas, o que você vê com no jogo de que você comentou e do jogo da semana de terça-feira e do jogo de hoje, o que você acha que foi o pior problema aí do time? O que faltou? Nossa, muita coisa, viu? Acho que de hoje eu acho que faltou vontade, principalmente. Foi só técnica, não. Até é minha sogra, né, que vê os jogos do América todos, ela não entende tanto de futebol assim, mas assiste tudo. Ela mesmo fez um comentário, falou assim: engraçado, o jogo tava 1-1, parecia que o América já tava ganhando, porque o time já querendo insatisfeito com o empate, com o time na zona de... Minha sogra, que nem sabe direito os nomes dos outros times, qual campeonato tá disputando, mas ela mesmo falou: nossa, parece que o América já tá ganhando, né? Os jogadores estão achando que estão ganhando, então acho que hoje faltou vontade, né? Estranho, porque quando o Lisca veio, a gente ficou na esperança de ele trazer essa energia, né? Eu não sei se é isso, mas hoje eu acho que faltou vontade. No jogo de terça faltou técnica e também faltou um pouco de maldade, né? Assim, a gente deu sorte que o Elias pegou o pênalti, mas ali o experiência ali para o Matheus Henrique não fazer um pênalti igual ele fez e sofrer menos no segundo tempo, né? Acho que no fim das contas o time está muito... Por mais que o Lisca já conseguiu arrumar algumas coisas... A sensação que eu tenho é que não tá fechadinho o trabalho, sempre tem alguma coisa que escapa, uma jogada que falha, uma marcação que não funciona, o finalizar ali a última bola para conseguir fazer um gol, tá meio que desarrumado, assim. E é isso que me deixa pessimista, porque foi até uma coisa que eu falei ao longo da semana, que eu comentando essas projeções, quantos que precisa para subir, para não subir, o que que tal. A América tem que fazer o dever de casa com os times mais... abaixo da tabela, a gente conseguiu fazer com a Ponte, mas pessimamente hoje contra o CRB. A gente tem muito confronto direto que a gente vai ter que fazer o dever de casa e confronto com os times mais organizados ali, com mais investimentos, né? Curitiba, Sport, Goiás, a gente enfrenta em casa. E depois uns confrontos direto fora de casa, igual a galera tá se organizando para fazer a Aerovana para ver o jogo contra o Ceará. É um jogo difícil, a América não ganha fora de casa, é um time que tá embalando aí. Culpa minha se a Aerovana começou, você sabe, né? Porque eu sonhei que a gente tava subindo nesse jogo aí, botei nos grupos assim, bora pro jogo. Nossa, que é o jogo do acesso. Aí agora o povo já montou a Aerovana aí, já tá. Exato. Já tem uns 20 nomes indo já. E o meu problema, assim, eu não tô jogando a toalha, né? Tem campeonato ainda, dá pra buscar, os outros times também são bem fracos aí. Mas o América precisa de demonstrar uma consistência de apresentação que não tem demonstrado. Pô, jogou uma bosta contra o Mirassol. Aí vai e fez uma partida muito segura contra o Guarani. Aí fez uma partida boa contra o Santos fora de casa, apesar de ter perdido, foi durante com todas as questões que aconteceram, né? E a gente vai e faz uma partida muito segura também contra o Paysandu em casa. Aí a gente, aos trancos e barrancos, ganha da Ponte Preta fora. Aí chega o jogo de hoje era pra ganhar, gente. Não tem conversa. Ah, mas isso é CRB, blá, blá, blá. Os caras estão desesperados. Não importa se eles estão desesperados. O time é ruim, eles estão na zona de rebaixamento. O técnico deles tá mais que ultrapassado. O cara fez o feijãozinho com arroz ali, fez um gol, fizeram o segundo. O time deles bateu legal também. O time deles bateu legal, Série B é isso, né? Enfim, aí você pega o time, sim, sinceramente, o time titular do América hoje, que entrou titular, né, com os desfalques que a gente teve, não, é um time meio de tabela de Série B, sinceramente. Esse meio campo, Amaral, Alisson, Juninho, Fabinho ali, Daniel Borges na lateral direita, não é um time que me inspira confiança, esse time titular jogando a Série B inteira, um time que subiria, não. Então a América também tem um problema de reposição, que é normal pelo orçamento da Série B, e não está demonstrando essa consistência que a gente precisa de ter nessa reta final para buscar o acesso. Tomara que vire, eu tenho esperança que vire, eu não estou cravando que a gente não vai subir, mas do jeito que tá, é difícil, né? Infelizmente. Deixa eu pegar um gancho rapidinho, já, né, que o Lucas falou aí muito bem. Eu concordo com ele que esse meio de campo de hoje não é um meio de campo para buscar ali a classificação. Daniel Borges não é o jogador que a gente quer. Mas o que eu não vejo nesse time é motivação. Eu não enxergo esses caras motivados a vencer, motivados a subir com o América. Eu não vejo motivação nenhuma. Você pega e no final, olha que essa semana teve papo de bicho, hein? Teve papo de bicho, exatamente. Mas você pega a entrevista do Juninho no final do jogo, cara, eu sei, é o perfil dele esse. Mas é um cara que fica olhando para o lado, olhando para o outro, ele não olha fixamente para o repórter, ele não tem aquela vontade, fala assim, não, nós vamos ganhar, hoje a gente não deu certo, nós vamos ganhar. Nós... Então, assim, eu não vejo, eu queria ver essa motivação nesses caras, e não vejo não, cara, eu não vejo. Então, eu tô sem esperança minúscula de subir, minúscula, minúscula, minúscula, porque a gente tem 44 pontos, nós temos que... 5 jogos em casa, vencendo, nós vamos a 59. Sim. Tem que buscar fora, não tem jeito. Nós temos que buscar ponto fora. E pega os jogos em casa. E o próximo jogo fora, só um minutinho, Lucas, rapidinho. E o próximo jogo nosso fora é contra o Avaí, que tá lutando lá em cima também, cara. Os caras estão correndo. E a gente não tá, a gente tá entregue. Hoje o jogo contra o CRB, a gente era um time entregue. Entregue. Simplesmente isso, entregue. O segundo em tempo, então, com a entrada do Moisés, aí que acabou de ser uma... Sabe, nós só. Aí eu discordo de Felipe, que se não fosse aquele peru ia ser 1-1, porque o CRB não consegue atacar, é um time horroroso. O centroavante é o Anselmo Ramon, gente. Um time sem. Enfim. Sem destaque, né? Sem destaque, sem. Então é isso. Fala, Felipe, olha lá, vai explodir. Esse menino vai explodir, ó. Olha a vontade de falar. Ó. Eu vou interromper ele, vamos pros comentários. Vamos lá. Muita gente comentando, viu, pessoal? Dentro aqui, Ricardo Frois. Ele e outros falando aí que sentiram falta do Alê, Cuba Knights e muita gente também criticando o Moisés, que hoje nós vamos comentar mais de Moisés. Gilmar Pereira está perguntando quem estava treinando o time hoje, Lisco ou Cauã? Gente, mas um time fica mais de 6 meses com o treinador também, é duro tirar a caatinga também, como diz o outro. Roberto Nassif está aqui com a gente, a Luiz Araújo Prince falando que time omisso sem raça, Lúcio Melo, Luciana Amin, José Flávio Moreira, Joaquim Botinha, Marcos Grassi. Marcos Grassi está aqui falando, boa noite, Letos. Única certeza, elenco do ano que vem é Juninho e mais 35. Daniel Nascimento está aqui com a gente. Diego Moura está pedindo um abraço lá para Congonhas e um abraço para Bia. Abraço, Bia. Abraço aí o pessoal de Congonhas. Ele está falando que acha que mesmo com o revés de hoje, continuamos vivos na luta pelo acesso. O time mudou de postura. Só o goleiro que eu acho... muito ruim, toda bola mais difícil passa. Caio Gotelipe está aqui com a gente também, que toda vez que entra, o Moisés toda vez que entra mata o meio de campo, Ronaldo Alves também com a mesma opinião, Maurício Cândido está aqui dando uma boa noite, Fernando Magalhães, com o Lisca se aconselhando com o Diogo Giacomini, dá para jogar a toalha, Carlos Antônio lá de Paraupeba, tá, um abraço para ele também, dando uma boa noite, Gilberto Weber lá da Coelho dos Vales, abraço pessoal do Coelho dos Vales aí, o pessoal de Vila Velha. Oi. Só aproveitar o comentário do Gilberto. Gilberto, o pessoal do Coelhos dos Vales estão fazendo as blitz, cara. Tá bem legal. Eles fizeram em Patinga contra a Ponte, aí hoje foi lá em Vitória. Tá bem legal isso aí. Bem legal. Legal mesmo. Pessoal lá é bacana demais, pessoal do Coelho dos Vales. Um abraço aí a todos aí. A Mauri Lopes também tá questionando Juninho, Moisés, Alê. Riner Riz. O Moisés tem contrato só até esse ano ou até ano que vem? Até onde eu sei, esse ano, eu acho. Ainda bem. Mas é preciso confirmar. Confira pra nós aí, Decabites. Essa internet inglesa sua aí, se tenha rápido. É com opção, vai até o fim de 2024 com opção de renovação por mais um ano. Não, obrigado. Tá bom, é nosso ou é dele? É, pois é. Qualquer opção, vai renovar, gente. Nós renovamos com o Daniel Borges. Tá duro. Rio Nerris tá aqui falando que comprou uma camisa tricolor hoje para ver o Coelhão perder, é foda. Jesus Ananias tá perguntando quanto tempo o Elisário vai ficar sem jogar. Em teoria, de 2 a 4 semanas, o que é um tempo, assim, eu acho pouco pro tipo de lesão que ele teve aí. Júlio César Pereira... Nós estamos fodidos, porque se for 2 semanas, a gente perde 3 jogos. sem eles. Se for 4 semanas, aí fudeu tudo mesmo, cara. É. O Mafia Azul, o Mafia Azul tá pra voltar? O Benítez? É, ah, não. Camarote Mafia Azul. Eita, não. Benítez não, Azul. Não, não. Fudido. Você volta o Mineiro, tá fazendo pré-temporada pro Mineiro ano que vem. É. Nós estamos fodidos. O Adendo que é uma sacanagem, né? O cara da Ponte Preta era pra ter sido expulso no lance do Elisário. Deveria. Assim, o carrinho por trás. Não, não. Na maldade, é série mesmo, B, cara. Felipe, é série B, ué. Ah, mas isso aí é... Felipe, o Decabides, a arbitragem da Série A é ruim. A arbitragem da Série A é muito ruim. Hoje passou uns lances ali de Atlético Goianiense e Fluminense que você fala assim, não pode ter acontecido, não. Como é que chama, gente? Cano, que é jogador do Fluminense, ele foi substituído, ele tava olhando os lances pelo celular e conversando com o quarto árbitro. Sério? Juro, tá na internet. Ele pegou o celular porque teve no gol do Atlético Goianiense, a bola, pra mim, ela saiu, sacou? Mas o VAR falou que não saiu. Aí ele tava mostrando pro cara. Aí o quarto árbitro chamou o juiz que expulsou o Cano. Olha pra você ver. Isso é Série A, hein? Aí na Série B, bicho. Que várzea, bicho. Você na tá Série louco. A do Campeonato Brasileiro. Imagina a Série B. Júlio César Pereira tá aqui com a gente. Carlos Henrique tá criticando o Lisca aí também. Sérgio Gandarella, preocupado aí com o futuro do América. Paulo Braga tá aqui com a gente. Geraldo César, tá tudo errado com o América. Tião Godinho, time sem vergonha. Augusto Campos Rezende está aqui com a gente falando que hoje o Varanda jogou na Várzea junto com o Wellington Paulista. Professor Flávio Azevedo falando que acabou o jogo entre Mirassol e Sport 0-0. Foram para 47, 3 pontinhos da gente. Thiago Abreu está aqui com a gente. Luca Costa. Carlos Alberto, Sofá Americano está aqui falando. Ó, grande Adolfo, a culpa de tudo é do Felipe Deleucas que não deixou a espiral ascendente ser confirmada no último programa. Eu também acho. Eu falei que tava, era só ganhar. A culpa não foi minha. Não pode, ter esse tipo de vacilação na hora de confirmar uma espiral ascendente. Mas eu não confirmo. A espiral você só vê depois e fala, não, realmente está. Sei. Entendi. Não, eu não falei que a gente estava em espiral negativa. Eu falei que a gente podia entrar, a gente acabou entrando. Tá certo. Gente. Eu vou falar com vocês o seguinte, eu acho que a derrota de hoje tem alguns culpados. Em campo, a gente vai falar mais em bala e colatina, mas em campo se salvou quase ninguém. Eu diria que só se salvou Marlon e Rodriguinho. São os únicos dois que, para mim, jogaram bem. Mas também, assim, o resto jogou abaixo do que joga. O que você achou que o Marlon jogou bem? Eu não achei que ele jogou bem, achei que ele foi normal. Achei que ele fez o jogo que ele sempre faz. Principalmente agora que o Lisca... Mas o jogo que ele sempre faz não é bom, não. É aquele lesco-lesco lá, não tem um cruzamento, não tem uma jogada. Então, assim... Mas a questão também... Eu concordo com o seu reserva dele, é o Nicolas. Tipo assim, o que eu quero dizer, o que eu digo é que o pessoal que jogou abaixo, ele jogou o jogo que ele sempre joga, sabe? O Rodriguinho fez um bom jogo. O resto... Aí em campo, eu acho que a culpa claramente é daquele peru que o Elias tomou. Num goleiro profissional não pode tomar a bola passou nos dois braços dele. Olha pra você ver, a bola rolou no nos dois braços dele. O erro maior foi o posicionamento. Não, a jogada como um todo é ridícula. O erro maior perdeu dele. A bola na frente, ninguém deu combate. A jogada como um todo foi ridícula. Terminando no momento ridículo que foi aqui, Franco. Vou falar que uma coisa que dá para trazer, porque é o seguinte, ano passado, nós tínhamos goleiros que foram muito mal. A gente deixou sair, aparentemente, o que era o melhorzinho deles, que é o Penharol, porque não fizemos avaliação, e mandamos embora o preparador de goleiros. Como se a culpa dele ter que trabalhar com o jogo. E eu vou dizer mais, a gente, no time do ano passado, era até difícil cravar que a culpa era dos goleiros, hein? Não é defender ninguém, não, mas com o time do ano passado, Zaga, Éder e Ricardo Silva e Companhia Limitada, goleiro ali levou tinta com gosto, né? E aí, a gente foi... Falharam bastante, né, falharam pra caralho. Mas a bola chegava toda hora, cara. Fora também. Se você tem um goleiro, se a bola não pode ir no gol, fodeu, ué. Não, mas não é isso, é uma questão estatística. Se a bola chega... Se a bola chegou, foi gol. 5 em 5 minutos, uma hora vai dar ruim, cara. Esse é o nosso problema. O nosso problema é esse. Falhas técnicas de goleiro. Não, mas a questão o erro do Rogão, o problema do ano passado é a zaga era tão ruim que o goleiro ele tinha que cuidar de fazer duas ações. Ele tinha que estar preocupado em ter que sair porque a zaga não ia cortar no cruzamento. Era desvio. Tipo, o goleiro, você não tem. E goleiro assim, se a zaga está bem feita, você sabe mais ou menos o que eles vão fazer, você consegue. O goleiro é muita antecipação. Você sabe, ah, o cara aqui, põe a minha zaga assim, eu tenho que proteger tal lado, porque aqui eu sei que a bola não vai vir. Então você consegue antecipar um pouco melhor, você está mais bem posicionado para os lances. É, e aí você consegue ter maior sucesso de defesa. Não exime, o gol que o Elias tomou hoje foi uma falha técnica muito grande, porque é um erro de ação à bola. É esse tipo de bola, aquela bola padrão que o goleiro tem que fazer. Você não pega uma bola com o braço para o lado, porque se a bola passa igual ela passou, ela não tem o seu corpo para parar a bola. Então ela vai para dentro do gol. Por isso o goleiro sempre faz aquela abordagem. Você movimenta o corpo, você para e vai colocar a mão. Porque se acontecer disso, da bola tipo assim, passar pela sua mão, ela vai parar, ela vai bater no seu corpo e não vai entrar. Então o erro dele foi. Ele ajoelhou e colocou a mão para o lado. A bola acabou passando da mão dele, não tinha corpo atrás, ela entrou. Então, tipo, foi um erro assim, técnico, de abordagem. É um erro de física, né? Do fato de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Aí o problema maior é esse ano. Ou o erro é que a bola é redonda. A questão é, esse ano, os principais. Nós estamos tomando muito gol de falha de goleiro, e não é falha tanto de posicionamento, igual funcionava no passado. É muita falha técnica. Os erros do Dalberson são erros muito técnicos. O Dalberson tem a noção de onde socar a bola direito para poder fazer a ação. De encaixe de bola, de posicionamento de corpo. Isso é coisa técnica. Isso é a parte mais trabalhável que você tem. E nós temos um preparador de goleiro novo. Escolhido para o Cauã, porque o antigo foi embora. Então, assim, será que a troca foi positiva? Eu acho, eu tenho quase certeza que o preparador de goleiro que a gente tem hoje é muito pior do que o ano passado. O Silvio era um bom preparador de goleiro. Você sabe onde é que ele está, né? Está no Amazonas. Não, no Ceará, não? Não. Acho que o Mancini levou ele, não? Ele tinha ido para o Amazonas, aí não sei se ele... Ah, tá. É difícil acompanhar, porque o Silvio não é um cara muito de mídia social, então ele quase não posta, então fica difícil de ver. Mas ele era um... Ele... Pergunta para o Rolon, Rolon sabe buscar isso aí. É. Mas ele era um que... Ele deixou de ir ao Palmeiras ou permanecer na América. O Palmeiras foi buscar ele, né, porque eles buscaram... levaram o Claudinho Prass para lá também, tudo. Ele não foi ao Palmeiras, porque ele preferiu ficar aqui. E, bom, acabou sendo rodado. É, mas, assim, eu não acho que a culpa dos goleiros ano passado era dele. E tal, mas, assim, desse ano não dá pra cravar, não dá pra conhecer o trabalho do cara, mas pelo que a gente tá vendo, esse ano tá ruim. E aí tem que colocar, se ele ajuda na contratação de goleiro, é se trabalhar com eles, ele não tá trabalhando. E o Maurício falou uma coisa aqui muito real. Ele falou assim, olha, analisa o lado do erro. Lucão, Daniel Borges, Juninho, nosso lado direito hoje estava mamãe, estava mesmo. Hoje, tudo aconteceu do lado direito. Aí, só que o Lucão joga do lado esquerdo. O zagueiro do lado direito é o Ricardo Silva. Mas teve uma hora que estava invertido. Eles inverteram num lance específico, mas foi um lance. O Ricardo Silva, ele até falou, foi um lance que o Lucão veio abordar o cara aqui e o Ricardo Silva teve que recompor para o outro lado. Mas foi um lance, eles destrocaram logo depois. O zagueiro que jogou do lado direito... O Lucão que vinha fazendo bons jogos hoje fez um jogo ruim, cara. Hoje eu achei que ele fez um jogo ruim. O time inteiro foi mal. E assim, principalmente ali no segundo tempo, aquele meio campo não pegou ninguém. Assim... Não, cara, o Moisés estava errando passe de meio metro, cara. É. Ele tava, a bola tava batendo nele, cara. Entendeu? Cansou de sair bola do Alisson, do Felipe Amaral, aquela bola antecipadinha na frente, ele não chegou em nenhuma. Não. Todas aquelas bolas antecipadinhas pro cara, né, levar um pouquinho pra frente e tocar, ele perdeu todas. Ele não deu a pior partida do Alê, pior partida do Moisés com a nossa camisa, com certeza. E olha que ele fez bastante ruins. A de terça mesmo, ele foi horroroso, inclusive. Mas hoje ele foi horroroso e comprometedor, que é o pior. É. No lance do... Assim, o nosso meio de campo, principalmente no tempo, cara, será que enquanto o Decabits faz todas essas declarações aí, Lucas está olhando o quê? O esporte especializado? Ele está fazendo a listinha dele de esporte especializado? O que é que ele está concentrado? Você reparou que ele deu uma arrumada no quarto depois que você deu um pito nele semana passada? Semana passada foi atípico. Meu quarto já estava devidamente arrumado. Só tem uma parte ali que está desarrumada ainda, mas é um cantinho que eu vou fazer uma situação específica. Cara, o Lucas só toma pito aqui nesse programa. Todo mundo reclama de quartos arrumados, dele comer batatinha. Eu nem como batatinha mais. Com fome aqui no programa. E vamos ser sinceros, né? É esquisito pra cacete, porra. A gente é avacalhado? É. A gente é uma merda? É, mas, porra, comer batatinha. A gente se autodefine como o pior podcast sobre a América. Porra, mas daí também a gente ter o cara com o quarto bagunçado, comendo batatinha com a boca aberta, fodeu tudo, caralho. Não, mas eu como a batata, eu mastigo de boca fechada, a boca aberta é só pra colocar a batatinha. Pode puxar o vídeo aí. Houve reclamações do senhor comendo batatinha. Ah, mas aí tem reclamação. Se a gente for levar a sério todas as reclamações, a gente não faz programa mais, não. Não, isso é verdade, não faz mais, não. Agora seu Twitter, eu não ouço mais reclamação nenhuma. Agora tá limpeza. Eu tô até com saudade do Twitter. É, Alexandre de Moraes foi o maior defensor do Decadentes do mundo. Acabou com o Twitter, não, acabou. Cara, não foi. Eu discordo de você. Aqui o negócio é um combustível, pelo menos pra mim. Com certeza, tô enchendo o saco. Lê aquelas bobagens lá do Juninho, o maior jogador que já vestiu a camisa da América, dá um combustível do caralho pra gente. É desse, pior, né? Ah, vamos que vamos, continua essa parada aí. Júlio César Randan tá falando que vamos precisar de aproveitamento de 70%, tá difícil. Tomás Drummond tá aqui, boa noite, Deca. Sem os argentinos o time acaba. O Elvio Moreira pergunta: quem demite a diretoria? Quem demite a diretoria? Juninho? Uai, cara, a gente aqui nesse programa aqui mesmo tem três que estão lutando para mudanças na América, né? Mudanças internas, vamos dizer assim. Tem três pessoas que entraram no conselho e tal para tentar fazer alguma coisa, mas não é um dia para o outro, assim. As coisas são complicadas, bicho. As coisas e são as pessoas precisam chegar, cara. As pessoas precisam chegar perto do clube para ajudar a mudar por dentro. É difícil, a gente. Não é fácil. Mas nós estamos tentando, hein? É. É isso aí. Rovante Xavier. Desculpa, Jari, e para isso a gente precisa de apoio também. Precisa de apoio. É. Coisa que a gente não tem. Não, é pesado. A briga é complicada. Pesado. Já contei esse caso mais de uma vez. Na reunião do conselho de apresentação de conta e tal, que tava todo mundo, os puxa-saco, tudo. O tal do Marconi falou isso na minha frente. Falou que aquele camarote lá da Mistel lá, que agora é da Mistel, né? Aquele camarote lá. Ele não, o América não abria aquilo porque nós, torcedores, não conseguimos colocar 20 pessoas lá dentro. Vai tomar banho num cara desse, cara. O cara joga contra, sabe? Então, mas hoje teve o X1, teve o maior menor X1, maior X1 que era o Independência. Deve ter dado dinheiro essa porra. E o que é X1? X1 é um contra um. Diga de passagem. É um contra aí um. Aí é o quê? É a coisa mais idiota que tem, cara. É fruto de YouTube, sabe? Infelizmente, você tá fudido. Lucas não, porque é pai de menina. Você tá fudido, eu tô fudido. Os meninos são tudo imbecil, cara. Eles ficam vendo esses idiotas aí fazendo X1, sabe? Não sabe o que é vida real. Outro dia meu menino quis fazer esse stand X1 comigo, eu dei uma porrada nele. Mandei uma porrada nele. Joguei pro alto. Falei, aqui, vem cá, você vem cá fazer X1. Você pode bater a perna, papai. Vem fazer. Babaca. Isso é literalmente isso. É um jogador de linha contra um jogador de linha e um goleiro pra cada lado. E aí você fica lá driblando o cara e tenta passar. Mas é X2, velho. E aí tem um estádio. E aí tem um estádio pra você atravessar, como é que é? Ou você coloca o golzinho? Geralmente em campo social. É reduzido, não é o campo inteiro, não. E aí um idiota desse aí tem 35 bilhões de seguidor, ganha mais que nós quatro juntos aqui a vida inteira. Tá vendo um idiotice desse. Ainda bem, na minha época, o futebol era do Chaves. Eu fui na Independência lá ontem, tinha uma movimentação para isso, então era isso, então. É, essa coisa idiota. A América apresentou o Coelho e esportes, agora eu vou ter que aprender. Mas o esporte especializado. Esportes especializados. Eu coloquei isso na pauta. Só que eu não sei muito bem o que é X1, não. Mas é bom que vocês já falaram aí, que eu não preciso de falar sobre isso. Eu tava procurando vídeo para ver. Se você a Agatha ganhar um irmãozinho, você vai saber o que é X1. Senão, você não vai saber o que é X1. X1 que eu sei é de outros jogos, né? Faz marca um X1 de, sei lá, de Counter-Strike. Eu sei quanto cara ali. Mas de futebol, eu não entendi direito. É a mesma coisa. Se você vai marcar um X1, você vai enfrentar o cara lá. Acontece que coloca o goleiro pra ficar um pouco mais difícil. Então, na época era gol a gol. É gol a gol. Era gol a gol, é um X1, só que você não pode ir pro lado do outro cara? Não, diferente. Você diferente, pode. Diferente. É tipo um gol a gol, só que você tá jogando na quadra lá e você tem um goleiro em cada gol. Gol a gol é muito mais legal. Não pode pegar de mão dentro da área. Também tem um torneio de gol. O que falta pra essa molecada é uma partida bem julgada de ranca. Uma partida bem julgada de ranca é aquele caralho. O que falta pra essa molecada é a volta da Playboy e da Sex. Vim bater punheta e virar homem. Segue o jogo aí. Romano Xavier, Rosemary Biguenha tá aqui com a gente também. Nossa, Miller tem Melo. A gente. Perdão, mulherada, perdão, falei bobagem. Écles Fernandes tá aqui também. Boa noite, ano que vem temos Volta Redonda, subiu hoje. Volta Redonda e Remo, né? Subiram hoje aí. E o jogo do Sub-20 está empatado em 1-1. Gol cachorrada. De falta, viu? A América não faz gol de falta no profissional, mas no Sub-20 fizeram aqui. Peraí, então tá antes de você falar alguma coisa aí, Jair, não vou falar minha fonte secreta, não, mas se essa parada aqui for verdade, isso aqui é um absurdo, mais absurdos. Sobre o Sub-20. Tauan Williams. É um retorno importante para o profissional. Creio que meu trabalho está sendo visto pela comissão do profissional. Eu acredito que eu não merecia ter essa oportunidade aqui por ter sido expulso. Não merecia ter sido premiado com convocação profissional, mas são coisas que acontecem no futebol, ponderou o jovem atacante. Amigo, isso aqui é o reflexo do capitão que a gente tem. É isso aí, eu coloquei lá no grupo. Você vê, bicho, mas... o cara reclamou que foi convocado pro profissional. Ah, vai pra merda, cara, o negócio dele vai pra merda, não tá entendendo? Eu acho que ele deve ter ficado puto porque deve ter sido uma punição, porque ele foi expulso no segundo jogo da... Aí teve que viajar pra Maceió, mas que merda. Achei que eu ia ficar em BH quietinho aqui. Porque ele sabia que provavelmente não ia entrar. Viajar pra Maceió é realmente um péssimo negócio. Ah, assim, viajar pra Maceió deve ser bom, nunca fui, mas assim, pra você só ficar no hotel e ter que correr pra lá e pra cá, porque não foi pra praia, provavelmente, né? Não. Assim, a entrevista dele foi um desastre, mas ele pelo menos entrou com vontade, né? Pelo menos entrou correndo igual um maluco. Eu fiquei surpreso dele ter entrado, né? Porque a expulsão dele foi meio imbecil, mas tudo bem. Agora deixa eu tocar num assunto delicadíssimo. Ui! Entre Brenner e Jonatas, qual seria o tamanho do lixo que vocês jogariam os dois? Renato Marques. Ah. Renato Marques, titular. Renato Marques, que nem relacionado foi, nós estamos tentando descobrir por quê. Oh, mas assim, entre você. Tudo bem, não foi, hoje foi uma partida abaixo da média para todo mundo, assim. Mas eu vou te falar que eu até não tô achando o Brenner de todos os ruins, não. Para um atacante de Série B. Não, digo. Não falando que ele é bom. Digo para Série B, dado o nível dos nossos atacantes. Ele consegue, porque o Jonathan não consegue dominar a bola. O Brenner, pelo menos, faz alguma coisa. Ele é ruim, cara. Para mim, um centroavante de Série B que não sabe fazer um pivô, que não sabe fazer uma paredinha para a bola ir um pouco para frente, para mim, não serve para jogar Série B, não. Mas no jogo contra o Paysandu em casa, o Brenner fez um pouco isso. Fez esse papel, né? E quando o Jonathan entrou, o que eu fiquei mais puto é que o Jonathan tem mais estrutura para fazer isso e fez menos. Por isso que eu acho que o Brenner tá nota 6 ali, dependendo da média da escola, até passa de ano. Não, ruim demais. Ambos. O gol que o Rodriguinho perdeu, o Jonathan, ele se escondeu do passe. Ele tá na área, o Vinícius vai entrando, ele vai escondendo para trás do zagueiro, que assim, ele não deu opção de passe, ele não tenta, tipo assim, faz e volta para poder aparecer e receber a bola. Ele não tem posicionamento com o centroavante. Vale lembrar que no gol que ele fez contra a Ponte Preta, ele deu muita sorte não estar impedido, porque mesmo lá ele tava correndo para frente lá, assim, quase que ele que fica à frente da linha da bola lá. Brenner também não, cara, ele para pra arrancar, parece carreta na subida, bicho. Ele demora para. A jogada tá acontecendo, ele demora pra ir. Mas o Brenner, assim, no lance do chute do Rodriguinho, eu acho que se fosse o Brenner, ele teria conseguido se posicionar pra receber a bola. Talvez ele tivesse chutado a bola pra lua, tirado a bola e tudo. Muito provavelmente, mas ele teria pelo menos conseguido se posicionar pra receber. O João não consegue fazer o básico. Isso que é o pior. Mas não me surpreende. Ele nunca foi um centroavante nem de Série B na vida dele. É um centroavante que não deu certo. Foi jogar nas coisas mais alternativas do mundo e calhou que esse ano na Série C ele conseguiu fazer gol, mas assim já com 35 anos. O problema é achar que isso é a solução, cara. Não é a solução, nunca foi. Não é a solução, nunca foi. Esse é um Jonathan da vida. Você sabe quando é que você contrata ele? Você contrata ele com um mineiro pra você ver o que que é, sacou? Pra você jogar ali e ver o que que é. E acabou. Se der, não deu. Com 35 anos de idade, nem pro mineiro você contrata pra ver o que que é. Ah, cara, às vezes é um cara que maturou mais tarde, sei lá. 35 anos, se você já tá desmaturando já, já tá potencializando. É tô maturando ainda, dei mais, pelo menos mais um aninho ainda. Quem sabe, se eu fizer um mineiro bom aí pro qualquer time aí. Vou tentar passar na peneira, vai que eu só tô maturando esse ano. Tá certo. Bom, vamos pra Bale Colatina? Bora. Bora então, vamos começar então, temos dois jogos. Vou começar pelo Bala de terça-feira. Olha quem foi eleito pelo Bala da Galera, votação pelo Threads. 71% Elias, muito provavelmente pelo pênalti, né? Teve outras defesas também, seguido por Elizar e Juninho, cada um com 14%, e Jonatas não teve nenhum voto. Thales? Cara, eu vou de Elizar. Vou de Elizar. Porque ele conseguiu dar um passe machucado, cara. É. Deu um passe machucado. Lucas? Elizar. Elizar. Apesar, mentira, vou mudar. Elias, porque é bom quando o goleiro pega pênalti. É. Felipe? Elias. É, eu vou de Elias também, porque pegar pênalti é uma coisa boa, é uma coisa importante. O Flávio Azevedo está aqui falando que Renato é ativo do clube, estão desvalorizando o jogador. Também acho que está desvalorizando ele aí, e eu queria entender melhor por quê. É, colatinha do jogo de terça, contra a Ponte Preta. Ganhou, glorioso Moisés, 71%, mesmo percentual, seguido por Éder e Matheus Henrique, cada um com 14%. Thales. Cara, Moisés, que decepção, cara, que decepção. Vocês acham que o Matheus Henrique saiu porque ele fez um jogo tão ruim assim? Eu acho que ele fez um jogo ruim, mas não tão ruim a ponto de sair, né? Ele deu assistência no segundo gol. Sim. Não, mas eu até cantei, eu não cheguei, acho que eu não cheguei a mandar no grupo, mas porque o jogo foi no meio da semana, mas na coletiva o... deu-se a entender que o titular era o Daniel Borges, que foi meio que por perguntaram sobre o Matheus Henrique, ele deu a entender, pô, foi de desgaste das partidas, nos elencos profissionais dos principais do mundo, não tem um titular certo, você vai alterando, blá. Eu acho que pro Lisca, o titular é o Daniel Borges, é pior ainda a análise nesse sentido. É, se foi isso aí é loucura, cara, numa boa, isso é loucura. Mas ele é o Lisca doida. Isso é loucura total. Loucura, e irresponsabilidade, na verdade. É, então, Moisés, Lucas. Eu vou votar no Matheus Henrique, porque eu acho que ele poderia ter colocado tudo a perder naquele pênalti. É, foi bem infantil ali a tentativa de desarme dele. E eu acho que ele já, apesar de eu concordar que ele é o titular, ele tem dado umas rateadas defensivas aí, contra o Paysandu já tinha sido assim também. É, e ele fez um pênalti bem bobo, na minha opinião, que acabou que o Elias salvou a pátria. É, o defensivo do Matheus Henrique é algo que ele tem que melhorar muito ainda. Eu acho que ele tem um jeito, ele joga mais de ponta que de lateral mesmo. Eu acho que ele, se ele quiser seguir na carreira de lateral, ele vai ter que desenvolver melhor essa parte defensiva. Tem gás, tem tudo, mas tem que desenvolver mais. Felipe? Éder. Éder também fez um jogo ruim demais, mas eu vou de Moisés, porque horroroso dos horrorosos. Um adendo nessa, né? O Wanderson jogou Série A com a gente tem pouco tempo. Uhum. Tá jogando pelo CRB, né? Mas é o mesmo Wanderson? É o mesmo Wanderson, que falhou pra caralho no primeiro. Então, assim, já dá pra gente imaginar pra onde o Éder vai quando ele sair daqui, né? Vai ser o time assim. Não, mas não é só o Éder, não, cara. Se você pegar no nosso elenco ali, a grande maioria é isso aí mesmo, cara. Mas acho é mesmo. Acho que essa semana eu tomei uma cervejinha com o Jairo aqui perto de casa, e a gente tava falando isso. Pra onde o Juninho vai jogar se ele sair do América? Qual o time? Qual o time que ele vai jogar, cara? Pois é. E como o Juninho, vários, né? Daniel Borges, onde que o Daniel Borges vai jogar? Ricardo Silva, onde que o Ricardo Silva vai jogar? É o CRB, é o CSA, esses times aí, cara. Não tem jeito, não. Se der sorte, um time do interior de São Paulo, mais um Ituano da vida, esse, um time assim. Né? Fabinho, onde o Fabinho vai jogar, gente? Você acha que o Fabinho vai jogar no Santos? O Criciúma não quis contar com ele numa Série A. Faz todo sentido. Todo sentido. Né? Então, tá certo. É isso. É, Felipe, você votou? Votei no Éder. Éder. É, eu vou de Moisés. Fechou, então. Vamos então para a bala e colatinha do jogo de hoje. Nós não abrimos votação no thread, porque não deu tempo, né? Não deu mas, tempo. Mas, Thales, quem foi seu bala de hoje? Bala foi o Rodriguinho. Lucas? Rodriguinho. Pelo gol ali. Felipe? Rodriguinho, diga-se passagem, já começamos a relacionar o Flávio para ver se desembola essa renovação de contrato. É, não tem, eu acho que o melhor realmente foi o Rodriguinho, fez o gol ainda por cima, e poderia ter rendido mais se o meio tivesse rendido mais, como um todo. Então, acho que acabou que quando o meio caiu ali, ele começou a ter que voltar para defender e aí já era, né? Não era ele mesmo. Só isso, ele era a única coisa para criar, teve um lance... que deu até um contra-ataque pro time desse. Tocaram a bola pra ele, ele pegou, ele fez o giro, ele ficou procurando alguém pra tocar e ninguém aparecia. O Moisés era o mais perto, tava marcado ali, e não tinha ninguém para passar. Aí o Carlos Cerber roubou a bola dele, foi indo no contra-ataque lá, ele foi o único que voltou também, o meio-campo ficou todo parado e foi ele, o zagueiro voltando. Assim, cara, hoje ele jogou sozinho naquele meio-campo ali. Então... Fato. Vou de Rodriguinho então também. Colatina de hoje, Thales? Lisca doido. Lucas? Pô, eu até não tinha pensado nisso, mas vou votar no Lisca, sim, porque eu achei que a escalação foi... Eu achei que foi muito ruim, no geral. Acho que foi muito medrosa. Acho que ele já passou a mensagem de que não seria aquele time do abafa, um time pouco criativo. Então, vou de Lisca. Felipe? Vou de Lisca também. Até porque o meu voto seria o Daniel Borges, mas ele só jogou porque o Lisca quis tirar o Matheus Henrique. Então. Eu comecei esse argumento uma outra hora, eu ia falar isso, que em campo, para mim, o culpado foi o Elias, pelo frango. Próximo ao campo, o culpado foi o Lisca, porque escalou mal, mexeu mal, né? Ele que a gente sempre elogia a leitura de jogo hoje, fez tudo errado. E aí, acima do Lisca, eu vou elogiar, entre aspas, a diretoria que formou esse elenco, onde o meio de campo, no final, a opção vira o Flávio. Então, isso aí é muito sério. Porque não há técnico, você poderia contratar o Guardiola hoje, que não teria opção para o meio de campo que não fosse Moisés e Flávio, certo? Então, essa turma toda mereceria um Colatina, mas vai para o Lisca, por a gente esperar mais do que foi feito hoje aí no jogo, né? Tá certo. Lucas, temos esportes especializados? Temos. Pior que eu não sei qual que é a abertura que você gosta, tá? Acho que é essa aqui, ó. Esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Boa, essa aí é a melhor. Bom, de esportes especializados, sub-15 e sub-17 finalizaram a primeira fase do campeonato, né? No sub-15 a gente ficou em segundo lugar, atrás somente do Cruzeiro, e o sub-17 a gente finalizou em primeiro lugar geral. Ainda não divulgaram no site da federação as semifinais, as datas e tudo. Então, não sei se vai ser no final de semana que vem, mas ainda não está no site da FMF. No Sub-20, a gente está jogando nesse momento, o primeiro jogo da final contra o Atlético. O jogo está 1-1, a gente começou perdendo de 1-0 e fizemos um gol de falta, empatando. E no segundo tempo, a América está em cima. Pelo menos, assim, não estão tendo tantas finalizações, mas só dá a América no campo de ataque e o Atlético se limitando a se defender. Então, tá muito bem aí o Sub-20 e, como a gente falou durante o programa, sem o Tauan, que foi expulso no primeiro jogo e foi reintegrado ao profissional. No futebol americano, provavelmente tivemos a despedida do esporte especializado desse com a América, né? Porque o América perdeu para o Vasco por 44-12 e dessa forma se despediu do BFA e, ao que tudo indica, parece que esse esporte romperemos a parceria como foi no vôlei, no futebol americano. Provavelmente vai virar de novo o Minas Locomotiva e o América não vai ter mais essa parceria, que foi muito mal explorada, principalmente, eu acredito, por parte do América, que no começo até vendeu camisa, né, tinha alguma coisa, mas no fim das contas foi uma parceria que pro Minas Locomotiva não trouxe muito benefício, porque em termos de infraestrutura não teve, o time nunca fez um jogo no CT, não utilizava a instalação do clube, o corpo médico do clube, nem nada, que é o que parecia ser a ideia do projeto, né? Pensar mais na formação de base, do esporte. O Alencar, eu acho que vendeu muito na época e entregou pouco. Enfim, pelo que não divulgaram isso oficialmente, mas pelo que informaram, parece que para o ano que vem não permanece a parceria. No futsal, a gente jogou ontem pelo Metropolitano contra o Cruzeiro e vencemos por 6-2 no Campeonato Metropolitano. Então, goleada, 3 gols do Boi, 2 gols do Martial e 2 gols do Webster. Bons nomes do futsal são bons, apesar de, infelizmente, Batata não estar mais no elenco. mas tem o Boi aí representando os apelidos legais nos times de futsal. E tá agora, aparentemente, temos um novo esporte especializado. O América divulgou aí recentemente nas redes, né? Teve inclusive o evento do X1 aí, foi falado durante o programa, que é o Coelho Esportes. Não falaram ainda, pelo menos pesquisei no perfil que foi divulgado, né? Quais serão esses esportes contemplados? Vai ter River Ride? Não sei. Enduro? Enduro. Isso é FIFA? Eu imagino que seja FIFA, porque na foto ali é uma manete de PlayStation, né? Então eu imagino que seja FIFA. O Luca Costa falou que soltaram já é de Counter-Strike. Nunca vi jogar Counter-Strike com manete PlayStation. Então essa foto já começou equivocada, essa apresentação. Se fosse, sei lá, Free Fire, eu acho que ainda tem, né, uns de videogame, mas... Free Fire não, como é que chama o outro? Sei lá. Enfim, mas vamos ver, a gente vai falar por aqui também. Teve um sorteio, né, uns kits gamers aí, teve um evento no Independência com o tal do X1 que o Thales adorou, aparentemente. O X1 não é esportes não, Lucas. X1 é só brincadeira. Não, mas fizeram a apresentação do esportes com o X1, né? Tiveram uns videogames lá no Independência pra galera jogar. Não sei direito como é que funcionou isso, não. O Rio de Rio está aqui, ó. Vai ter esportes digitalizados. E até o interessante que na foto oficial é uma manete de PlayStation, mas nos stories ali tem uma manete do América, vamos dizer assim, né, não oficial, com a manete de Xbox. Tá meio confuso, e no fim das contas o esporte parece que nem joga de manete. Então vamos ver como é que vai ser, né? Se vai ter um LOL, se vai ser um Dota, se vai ser um Riverside, Counter-Strike mesmo. Há um tempo atrás, Lucas, eu não sei precisar quando, o América até teve esse negócio de esportes. Sim. Eu lembro disso, até pensei em levar meu menino para mexer com isso, mas eu fiquei com preguiça. Mas a América já teve essa parada aí, ou seja, não deu certo. Uma vez, vamos tentar de novo, né? Teve uma vez que divulgaram, não teve muita, não falaram muito sobre, e teve uma vez que, na verdade, a América teve um representante no brasileiro de PES, né, que eu acho que ele nem era americano, no fim das contas, mas teve um representante lá. O que eu vi aqui, até vendo nos stories, o que divulgaram até agora foi a equipe de Counter-Strike, né? Mas não falaram sobre outros esportes a princípio, né? Normalmente esses times têm mais de uma modalidade. Enfim, vamos acompanhar. É uma parada que dá muito dinheiro e os atletas costumam ganhar muito dinheiro, mas precisa de uma estrutura cara, né? Se for só para emprestar a marca, não sei exatamente como é que vai se dar essa parceria, não. Vamos acompanhando e a gente vai falando por aqui. Se precisar de atleta de futebol manager, eu me candidato aí. Ele fute. Um currículo impressionante. Agora, eu não vou saber se, quando for falar resultado aqui, eu não entendo nada desse Counter-Strike, não, viu? Vou só falar se ganhou ou se perdeu os campeonatos. Já vou adiantando aí que, dos esportes especializados, esse aí é o que eu entendo zero. Tá certo. Então é isso aí. Temos algum assunto? Ah, o Varanda, né? Nós temos comentado o Varanda. Pra quem esteve fora aí das notícias americanas, Rodrigo Varanda, que estava emprestado ao Santa Clara dos Açores, da Ilha dos Açores, pediu para voltar, aliás, foi devolvido, né? E pediu para terminar o contrato com a América e não quer ser mais jogador profissional. Estreou na Várzea, dizendo que não quer mais essa vida de jogador profissional. Fazendo dupla com o Edson Paulista, né? Hoje. Eu conheço um pouco da história do que está acontecendo, não vou falar aqui para não ser leviano e tal. Ele tem as razões dele, mas é uma coisa muito louca o cara dedicar uma vida inteira a isso, passou em várias peneiras, né? E no final, larga tudo. É uma coisa muito louca, né? O que vocês acham disso? É um desperdício de talento, né, Jairo? Acho que a melhor definição é essa, um desperdício de talento. Esse ano ele já estava dando sinais que, assim, futebol tinha acabado para ele, né? Que parece é um cara com a cabeça meio fora, meio deslocada do futebol e das coisas que ele precisa para a carreira dele. Há outros problemas também fora da pessoa dele. Então, é um negócio muito sério. Eu acho que, assim, só dizer para você, sabe, eu vou pegar a Série D. Cara, tipo, com o salário que ele ganha no América, ele devia estar ganhando mais ou menos a mesma coisa lá nos Açores, ele podia ficar ali, cumprir o contrato, Aí depois eu ainda consegui pegar um contrato pagando um pouquinho menos, fazendo um bom dinheiro num outro time, sim, possivelmente. Sim. Até ele cair no ostracismo, que ele chegar num patamar que ele está ganhando na Várzea, ele conseguia pelo menos mais um contrato, no mínimo. Então, assim, um contrato de uns 2 anos, ele conseguia mais uns... tinha 2 anos com a gente, mas uns 4, 5 anos ganhando um baita do salário para poder fazer pelo menos um pé de meio um pouco melhor, né? Sim. Então, assim, se fosse o caso, ele podia estar aproveitado isso aí e depois decidir se ele ia para a Barra, se ele conseguir ficar rodando igual o Walter ali para ficar ganhando um time profissional ali até exaurir as chances dele e tudo. Mas, é, que história, né? Não dá para decidir. Se ele achou que você era o melhor... Várzea paga bem, então, assim, não é que ele vai ser pobre, vai ter uma questão até positiva, dependendo do time de Várzea, para o pessoal dar uma graninha bem boa. Diga-se passagem, o Bruno Sago até saiu da nossa base para jogar a Várzea, porque ele ganhava mais na Várzea do que no nosso 20. Então, assim, vamos ver, né? Mas, desperdício, né? Podia ter, se tivesse vontade, tivesse a cabeça no lugar ali, podia ter rendido, mas não tinha. Então, ele ainda podia ter aproveitado, né, já que chegou nesse ponto, para poder desfrutar um pouco mais financeiramente, ainda sem render. Eu acho que, né? Nesse caso aí, eu isento o América de qualquer responsabilidade. O América, nesse caso aí, não tinha muito o que fazer, não tinha mais o que fazer, o que o América podia fazer, ele fez. Ficamos com prejuízo, óbvio que isso aí tudo, a gente comprou o cara, né? A gente assinou um contrato com ele era do Corinthians, acabou o contrato dele, nós o contratamos. Então nós pagamos um valor ali, nós tomamos um prejuízo. Mas não tem o que ser feito ali nessa situação. O cara quis, e seria pior se ele continuasse jogando, não jogando bola, comendo e dormindo no CT só, a gente ia ficar mais puto ainda. Então, assim, desejo sorte para ele, fico com pena, sabe? Fico com pena porque sabe o que pode acontecer com nessas situações. É uma coisa, igual você falou, para o América não há muito o que fazer nesse caso, ele poderia ficar aí o resto do contrato aí ganhando caladinho também, então paciência, é melhor não contar do que deixar um cara no elenco só dando trabalho. Nessa parte eu acho que ele foi muita humildade dele, falou assim, não tô com a cabeça mesmo, tal, vamos falar melhor para todo mundo, eu largo aqui, muito melhor, tipo, assim, ele podia ter ficado no comedorme ali, ainda pegado o contrato, ficado recebendo até o dia final ali e tudo, e ter uma situação melhor. Então, ele foi pelo menos mais teve mais humildade que alguns atletas que estão até no elenco até hoje. Entrar no bonde de Yuri Flávio, né? Como diz o Kubanaitis ali. Tá certo. Otto Mol tá bravo aqui nos comentários. Abraço pro Otto aí também, tá nervoso. Então é isso aí. Próximo jogo, sexta-feira, contra o Coritiba em casa. É pra ir? Tem que ir, né? É o Felipe não, né, coitado? Decabites. Decabites. Não, Decabites não. Eu não posso, que eu tenho que trabalhar à noite. Eu tenho que dar aula sexta-feira à noite. Não poderei. Mas pro Mineiro eu volto. Vai, é o Benítez? Benítez de Leucas? Não, a culpa não é minha. Se tivesse na Série A, eu voltava pra rodada final. Eu vou chegar aí, dia 4 de dezembro eu tô aí. Se houver um cataclismo e adiar ao fim da Série B, eu volto pra última rodada. Mas... Gente, é pra ir. Vamos lá, apoiar. Nós temos chance ainda. Eu comecei o programa falando isso, a gente tem que pensar dessa forma. A gente tinha direito a 2 derrotas e 2 empates. Gastamos 1 derrota. Vamos torcer, cara. Não sobrou nada diferente, não. É o que nós hoje o que me desanimou foi a falta de vontade. Do fundo do coração. A falta de vontade de vencer, a gana de vencer, que eu não vi no time, isso me desanimou bem. É óbvio que eu vou, mas que me desanimou muito, desanimou. Não, nós vamos ganhar sexta-feira. Sexta-feira, 19 horas, gente. Vamos lá. Não vou, mas ficaria acordado até as 2 horas da manhã vendo esse jogo. Que beleza. Provavelmente tomarei uma cerveja depois para comemorar o aniversário depois. Feliz ou triste? Aniversário? É meu aniversário na quinta, né? Ah, é? É mesmo. Tá certo. Se você até me convidou para o aniversário, eu tô esquecendo. É, mas é no sábado. Ele vai comemorar no sábado. Eu sei. Achei injusto, porque ele não vai comemorar no dia, mas ele não vai esperar eu voltar para comemorar. É, só 2 mesinhos, né? Coisa pouca. Bom que já comemora 2 aniversários de uma vez. Então, o meu vai demorar ainda. Nossa, chega ainda pra... Ô, Lucas, e eu que achava que a minha irmã era carente, cara. Puta que pariu. Tá vendo? Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Vamos torcer aí pra uma vitória sexta-feira. Grande abraço, moçada. Valeu. Falou.